Ei, amigão! Quer um som da hora? Então confira o novo CD do Maurício Manivela. Toda a sedução e afinação deste astro. Grito, a menina falta vaselina. Olha meu irmão, ela deu um gritão, faltou a vaselina. Ela tá toda assada, tá chorando, meu irmão. Incluindo seu sucesso, vaselina. E no CD Maurício Manivela e Amigos, também tem puro romantismo. Lady, ontem com me tremoso, mas eu te entendi. De moça tava bom, tia. Não tô ficando louco, tô me cagando todo. Cadê o papel desse banheiro? O que que eu faço com o jornal? Já não quero. Não limpa bem, me machuca todo reto. Não posso usar mais um papel vagabundo. Ele não limpa os pentelhos do fundo. Minha tia, que você tá rindo? Ah, tem mais um pouco aqui saindo. Não é papel pra limpar essa sujeira. Vem cá, me dá uma folha de barreira. Compre já o seu CD de Maurício Manivela e Amigos e confira a nossa exclusiva faixa bônus. Os Parajumpers do Sucesso cantam ao vivo no Congresso de Proctologistas de Bogotá 2009. Tenha mais dó do seu fofó, se não fica o jururu. Cuida bem desse seu. Tem que examinar o doutor Botar. Lá por trás, trás, trás. Lá por trás, trás, trás. Lá por trás, trás, trás, trás, trás. Maurício Manivela e Amigos é distribuição exclusiva da Escola Show Records.